Hoje, 6/11, está começando mais um Comunidade Antenada. Meu nome é Milene, sou agente comunitária de saúde do Engenho do Meio. E hoje temos a participação especial de ACS Marli, também que é do Engenho do Meio. Bom dia, Marli. Bom dia, Milene. Bom dia, comunidade. O tema de hoje, a gente vai relacionar o tema de hoje com o mês do Novembro Azul, né? A temática do Novembro Azul. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática do Ministério da Saúde e sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, né? E aí, Marli, o que seria o Novembro Azul? Assim, em vista pra gente. Eita, que lindo, né? Saiu o rosa, né? Ligado à saúde da mulher. E chegamos no Novembro Azul. Eu fico tão feliz, Milene, quando chegou o Novembro Azul, porque... vamos voltar mais para os homens, né? Esses homens da nossa comunidade que muitas vezes só procuram o posto quando está realmente doente. E o Novembro Azul é o mês para que a gente possa trabalhar com esses homens a prevenção. E você acha, Milene, que o homem só está ligado ao exame de próstata? Já que fala tanto nesse Novembro Azul só da próstata? Pronto, é como o Marli me perguntou, né? Que o Novembro Azul só está relacionado... ao câncer de próstata. O Novembro Azul foi criado pela Sociedade Brasileira de Proctologia, né? Com relação ao câncer de próstata. Mas hoje em dia, o Ministério da Saúde é uma coisa bem mais ampla, né? Que ele vem falando da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, né? Uma forma da gente cuidar desse homem, porque nós, a CS, visualizamos que dentro da unidade de saúde, o público que mais frequenta são as mulheres, né, com relação à prevenção e criança. E o homem só vai lá na unidade de saúde realmente quando já está doente. E não é o que a gente quer, né? E aí, tu, como é que tu visualiza esse questionamento? Eu vejo que a saúde integral do homem precisa ser visto como um todo. O homem, ele não só tem próstata. O homem, ele tem dente, ele tem coração, ele tem pênis, ele tem pele, ele tem cabeça. Então, precisamos cuidar dele totalmente. A próstata é um órgão importante? É sim. Mas vamos fazer um Novembro Azul cuidando desse homem totalmente? Sim, né? Um objetivo da Política Nacional de Atenção à Integral à Saúde do Homem é melhorar as condições de saúde da população masculina, né? Principalmente na população adulta, com a faixa etária de 20 a 59 anos. Essa política traz 5 eixos temáticos que a gente vai tentar abordar esse mês, né? Que são eixos de acesso e acolhimento, quer dizer, garantir o acesso daquele homem à unidade, ser bem acolhido, a saúde sexual e reprodutiva, porque o homem sim pode estar lidando com a sua saúde sexual e reprodutiva. Na época que ele... qual o método que ele quer seguir, o uso do contraceptivo também... E também outro eixo, que é a paternidade e cuidado, né? Porque hoje em dia o slogan da prefeitura é pré-natal do parceiro, né? Que o Ministério da Saúde já lançou também, que o pré-natal tem que ser da família, quer dizer, não é só da mulher, é do homem e da mulher, né? E os cuidados da criança também dos dois, ser bem compartilhado. Doenças prevalentes na população masculina, porque tem certas doenças que são prevalentes neles, e a prevenção de violências e acidentes, né? Que são violências externas, são acidentes, como os acidentes automobilísticos de carro, de moto e outros, né? A gente pode trazer algumas dicas que Marli vai falar agora. Sexo é bom, né, Milene? E é melhor ainda com segurança. Então, homens, na nossa unidade de saúde existem preservativos masculino. Então, todos os dias é gratuito, todos os dias vocês podem pegar lá. A nossa unidade adotou uma caixinha que fica na recepção. Você não precisa pedir, você chega e pega esses preservativos. Então, homem com atitude se cuida. Então, adote uma alimentação saudável, rica em frutas e verduras, evitando excesso de sal, açúcar e frituras. Beba ao menos 2 litros de água ao longo do dia. Homem, eu sei que bebida alcoólica, né, é nos finais de semana é bom demais, mas evite tomar em excesso, não fume e não use medicações sem orientação do seu médico. As unidades de saúde de Recife, do Recife, oferecem gratuitamente os testes de HIV, sífilis e hepatites virais, né? É, aqui em Recife a gente tem referência ao Gouveia de Barros, que pode ir qualquer horário, porque é uma policlínica lá que é direcionada para fazer esse teste rápido, né? É, previna-se contra o câncer de pênis com uma boa higiene na área genital, né? Não, para ter uma boa higiene em si. Já ensinar nossas crianças masculinas como lavar direitinho o pênis, né? É, participar do planejamento reprodutivo da sua família. Não deixar só que aqueles casais... Não deixar só que a mulher vá para o planejamento familiar. Ele também tem o direito de ir e querer participar o que é melhor para a família. E participar de todos os momentos da vida do seu filho, né? Garantir isso, que é garantido por lei, como acompanhamento da gestante no parto, no pré-parto, no parto e pós-parto, né? Já tem uma lei que já garante que o homem não precisa ser o acompanhante, ser só do sexo feminino. Ele também pode ser o acompanhante da esposa, né? É, eu estou trazendo um informe, né? Que a Unidade de Saúde do Engenho do Meio vai implantar o terceiro turno. O terceiro turno já é para abranger essa população masculina que conhecemos assim, que muitas vezes nossos homens não se cuidam muito porque necessitam trabalhar, né? Aí vamos estar em experimentação, né? Dia 13 do 11, a partir das 5h30, vai iniciar o terceiro turno, né? Aí a gente pede para que a população divulgue. Podem ir também mulheres que trabalham, mas a gente tá garantindo assim, o acesso mais ao sexo masculino por conta do serviço, né? Aí lá vai ter tudo que necessita. Vai ser, o terceiro turno vai ser igual da manhã. Vai ter um médico, vai ter a dentista. Se for no caso da mulher, vai ter prevenção. Vai ter mais o que, Marli? Eita, que maravilha! A sala de vacina também vai ser aberta. Então, homens, vocês também têm as vacinas para tomar. Então, vamos se preocupar com isso, né? É, levar o cartãozinho de vacina e quem não tiver, poderá ser feito lá no momento. E essas vacinas também serão dadas às mulheres que trabalham fora ou que têm filhos pequenos e não têm tempo de levar durante o dia. Então, nas terça-feira, duas vezes por mês, essa sala de vacina também vai estar aberta, tá? Então, que vocês possam... Como esse mês de novembro a gente está se preocupando muito com a atenção, né, de prevenção aos homens, homens, se preocupe também com essas vacinas, né? Temos a vacina de hepatite. Temos várias vacinas, né? Aí só reforçando, dia 13 do 11, a Unidade de Saúde do Engenho do Meio vai iniciar o terceiro turno. Aí a gente quer garantir que a população que trabalhe frequente a unidade, por conta de não poder de manhãzinha fazer seu cuidado da sua saúde, a unidade vai estar aberta, né? E como esse mês é o mês de novembro, o Novembro Azul, a gente quer garantir que esses homens realmente frequentem a unidade, não só para pedir aquele exame do PSA, que é um exame relacionado ao câncer de próstata, mas também outros exames, garantir seu atendimento odontológico, garantir seu atendimento médico e garantir outras ações de saúde dentro da unidade, tá bom? Voltando um pouco para a sala de vacina, nós teremos para o homem, né, hepatite B, a partir de homens de 20 a 59 anos de idade, a dupla tipo adulto, que é a DT, febre amarela, no caso, será dado no Lessa de Andrade, se necessário, se vocês tiverem uma viagem para as áreas endêmicas. E a tríplice viral, que é a vacina de sarampo, caxumba e rubéola. Tudo isso para homens de 20 a 59 anos de idade. E aqueles que podem ir durante o dia, pode procurar nossa salinha de vacina também durante o dia. Pronto, eu gostaria de agradecer o pessoal hoje da rádio. Quem está aqui com a gente hoje é Rafael, Rafa. E agradecer a Marli, né, por ter contribuído com a gente aqui no Comunidade Antenada. E até terça-feira. Marli, quer deixar algum recado para a comunidade? Algum aviso? Eu só quero dizer que o prazer é todo meu, né? Então, eu estava de férias, estou voltando e estou aqui junto com Milene, né, nas terça-feiras, sempre que possível. Nós vamos estar aqui junto, trazendo sempre algo que seja de melhor para a nossa comunidade. Bom dia a todos. Bom dia.